André Cedês, o Mural de Ipicoara. É agora, é? Chama-me! Carandiru, respeito, Carandiru, respeito, Carandiru, respeito, Carandiru, respeito, Carandiru, respeito, Carandiru, respeito, Carandiru, respeito, Carandiru, respeito, Carandiru, respeito, Carandiru, respeito, Carandiru, respeito, Carandiru, respeito, sim, mas eu não sei o que vai dar. Vai mostrar o que tem que vai dizer, o que é que eu vou fazer. Vou fazer chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, e o que quer? Colheu. Do nada, vai ver. E a verdade é Carandiru, Carandiru, Carandiru. Carandiru, respeito. Carandiru, respeito. Carandiru, respeito. Carandiru, respeito. Carandiru, respeito. Carandiru, respeito. Carandiru, respeito. Respeito. Aí, mas é que eu tô pedindo calma. Entre no clima, joga e joga. vontade é assim que se faz. Agora que a galera já está preparada, você segura que ainda tem madeira. Esse cara fica se balançando, picado, boné pra do lado, com a luta no rosto, achando que vai abalar. Mas tem uma língua que ninguém consegue entender. É do Japão, Coreia, sul do Paraguai. Mas a galera tá no clima e não quer nem saber. E prepara pra subir de Espina Fai. Tá?